Yeah. Família SOE orgulhosamente apresenta o domínio do estilo original sulista. É nóis, família Dependentes, Zona Leste. Aí, DJ Luca, my nigga Alex, Negro Jairo, Soldado Spam. Aí, tamo aqui, adversos. Seja bem-vindo à família Dependentes. É nós no ato, som que vem das ruas Dependentes. Mensagem forte bate nos peitos, vagabundo sente. Como sempre, nós martelando na tua mente. Com o poder das palavras quebrando as correntes. Liberdade pra cabeça, pra dentro da mente. Descarrega o pente, vem, cola aqui na frente, vem. Favela, o caos descende, como sofre a nossa gente. Expansa, soldado, antissistema distante de algemas. Eu sigo e guarda na espreita, sempre ligado nos esquema. O rap é o meu álibi, minha autodefesa. A união é a cara, minha carta tá na mesa. Se tu precisa de um amigo, eu tô aí com certeza. Se tu procura inimigo, só lamento, me esqueça. Sigo na minha desconfiado pra não ser mais um. FC te alertou, 3, 2, 1, horado, boom. E nada pode nos parar. Daqui pra frente é um por todos e todos por um. Poder para a maioria, o povo do gueto. O lado mais escuro, massacrado pelo tempo. Chegou a nossa hora, chega de aguentar no peito. 500 anos de história e sofrimento. Vulcão é erupção, a voz do MC Aira. Saliva lava que devasta, ouvido sujo limpa. Um olhar de uma criança é o que me incentiva. Lutar incansável até o fim de meus dias. Ser um guerreiro da leste pra somar. Periferia, orgulhosamente apresenta o verdadeiro som que vem da leste. Senti bater no peito, vagabundo, som que vem da leste. O verdadeiro som que vem da leste. Senti bater no peito pra orgulho dos moleque. O verdadeiro som que vem da leste. Senti bater no peito, vagabundo, som que vem da leste. O verdadeiro som que vem da leste. Bati forte no peito pra orgulho dos moleque. Com mais satisfação daqui eu poder cantar. Os manos dão licença de na cena eu colar. Sobre a batida pesada eu vou me apresentar. Sou Negro Alex, saudações em que se encontrar. Guiado pela música, eu deixo ela me levar. Não importa a hora, muito menos o lugar. Meu Porto Alegre é minha casa, meu doce lar. Se souber chegar, abre a porta pra te entrar. Mas respeitando as regras para não tombar. Depois da casa arrombada, não adianta chorar. Escolha bem o lado que tu quer ficar. Se ligar, a pedra é dura, bate até que fura. A cara é se mexer, se ajudar, se mobilizar. Corra atrás do seu sonho, cê vai alcançar. Jamais se deixe abater, se desanimar, como diz o velho ditado. Aquele que corre, chega lá. No momento que há, Deus é o nosso guia. Ritmo e poesia, trilha sonora da vida. A justiça se faz feita em cima da batida. Quem curte com a paulada se arrepia. Mano, utopia na nossa tropa não se cria. Recruta zero, sem chance na guerra fria. É quando o burro fala, o outro baixa a orelha pra escutar. O som que vem da leste no teu ouvido a bombar. O verdadeiro som que vem da leste. Senti bater no peito, vagabundo, som que vem da leste. O verdadeiro som que vem da leste. Senti bater no peito pra orgulho dos moleque. O verdadeiro som que vem da leste. Senti bater no peito, vagabundo, som que vem da leste. O verdadeiro som que vem da leste. Bate forte no peito pra orgulho dos moleque. Dê o que der, é o que é, bota fé, meu, ligar no esquema. Vila Jardim, sim, orgulhosamente apresenta 2002DC, RS, SOE, família dependente da leste. O proceder, dê fita pros locovios, cara daqui ou dali. Bola mais um, prende fogo, que é pro papo fluir. Segue assim, sempre assim. Na caminhada é pra frente, andar pra trás, não com nós, não com a gente. Nada vem de presente, nada é de graça, nada é por acaso. Caso ficar parado e não correr atraso, pra ambos os casos. A vida é um jogo a curto prazo e parasita em volta, larga pro outro lado. Aqui o jogo é pra frente, fé em Deus, unindo eu e meus aliados. Se não fizer por mim ninguém vai fazer, é claro. A chuva vem pra molhar todos e todos tem que ser rápidos. Pra conquistar, tem que primeiro entrar no páreo. São muitos obstáculos, é pouca trégua. Só fera, só guerra, terra do chimarrão e da erva. E dela só o cheiro noite e dia. Apoio a amenização da mente, não apologia. Pros negros da vila fé, vacilou, sabe qual é. Se firmou na rima, é sangue bem-vindo à quadrilha. Trilha é pelo certo ao peso da batida. O verdadeiro som que vem da leste, nas quebradas vira. O verdadeiro som que vem da leste, sente bater no peito, vagabundo. O som que vem da leste, o verdadeiro som que vem da leste, sente bater no peito pra orgulho dos moleque. O verdadeiro som que vem da leste, sente bater no peito, vagabundo. Som que vem da leste, o verdadeiro som que vem da leste, sente bater no peito pra orgulho dos moleque. O verdadeiro som que vem da leste, sente bater no peito, vagabundo. Som que vem da leste, o verdadeiro som que vem da leste, sente bater no peito pra orgulho dos moleque. O verdadeiro som que vem da leste, sente bater no peito, vagabundo. Som que vem da leste, o verdadeiro som que vem da leste, bate forte no peito pra orgulho dos moleque.